O Ministério Público de Minas Gerais obteve, na Justiça, três decisões liminares que determinam medidas para garantir a segurança de barragens em Itabira, na região central do estado. Uma das decisões determina a paralisação das atividades do Complexo do Pontal. A empresa também deverá adotar medidas que garantam a estabilidade das barragens do Complexo do Pontal e da barragem de Santana, conforme determinam outras duas decisões. A promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Itabira, Juliana Talamone, dá mais detalhes sobre a ação. Foram duas ações que eu entrei, uma contra uma barragem de água, que chama Santana, e uma outra contra barragens do complexo Pontal, que são barragens de rejeito, todas muito próximas, que a gente trata como um complexo. Ambas as ações foram baseadas nas informações que foram repassadas pela empresa Tutsus, que fala sobre irregularidades nessas estruturas. E aí, seguindo aí o que foi decidido pela coordenadoria, né, em conjunto com todos os promotores, eu entrei com ações solicitando que fosse refeito os certificados de estabilidade dessas barragens e também o refazimento do plano de ação e plano emergencial. Então, eu consegui liminares nesse sentido. Com relação ao complexo de Pontal, duas dessas barragens dentro do complexo foram feitas a montante e veio nova informação de que existiria risco ali em caso de movimentação, pequenas vibrações. E então eu aditei meus pedidos na inicial, solicitando então que fosse informado todas as atividades que estão sendo feitas no complexo, porque já é um complexo mais antigo, que não recebe mais rejeito, né? Mas há informação e a gente sabe que tem movimentação, tem atividade ali. Então, o pedido foi esse, para que eles informem quais as atividades, se as atividades geram algum tipo de vibração e que, se sim, parem as atividades e só retorne após a gente ter essa nova certificação de estabilidade. A promotora de justiça explica o que deverá ser feito caso a empresa não consiga paralisar as atividades no complexo do Pontal. Olha, na área de autossalvamento existe sim população. Na verdade, um dos outros pedidos foi esse. Se não for possível, por questões de segurança, inclusive, parar as atividades que estão sendo executadas ali no complexo, que sejam retiradas, né, a população que está dentro da área de salvamento, para dar continuidade a essas atividades aí que seriam de reforço, para aumentar a segurança, né? Se a Vale descumprir as decisões, será aplicada multa de R$ 1 milhão por dia para cada uma das decisões descumpridas. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.